incomodará. E menina, conosco vai brincar. Vai ser ótimo, ótimo vai ser. Vou sobar de peitinho sua cara de bobo, mas boba ficar. Vai ser ótimo, ótimo vai ser. Vou sobar de peitinho sua cara de bobo, mas boba ficar. Sua cara de bobo, mas boba ficar. Vai ser ótimo, ótimo vai ser. Vou sobar de pretinho, ver sua cara de bobo, mas boba ficar. Vou sobar de pretinho, ver sua cara de bobo, mas boba ficar.